Em 2001, o mundo tinha a maior quantidade de conflitos militares desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25% dos habitantes do mundo estão em áreas atingidas por hostilidades. Cerca de 82 milhões de pessoas estão deslocadas no seu país ou estão em campos de refugiados. Somos uma empresa privada de intermediação que providencia o acolhimento de crianças e jovens até aos 25 anos entre famílias que, após consultarem o nosso catálogo com as melhores ofertas e propostas de expatriados para apoiar, se disponibilizam, por um preço acessível, a recebê-los em sua casa, exibir fotos e comentários sobre eles nas redes sociais e, assim, adquirir popularidade. Preocupados com o destino de muitos destes jovens exilados e querendo ajudar a desenvolver os seus talentos, incentivamos modos de permitir que possam interagir com os meios de comunicação. Queremos criar oportunidades para que estas pessoas com experiências adversas de vida se possam afirmar profissionalmente nos jornais, revistas, rádio, cinema, televisão ou internet. Assim, com a ajuda de vários patrocinadores e preocupados com as injustiças de desigualdade entre os sexos, iremos promover um concurso internacional e eleger anualmente a refugiada mais bela do planeta. O concurso de Miss Refugiada vai ser uma competição única, cuja vencedora será a representante de todas as deploráveis ocorrências violentas causadas pelo ser humano pelo mundo inteiro. Candidatas devem, sempre que possível, ser saudáveis, simpáticas e cooperativas. Não devem ter cicatrizes no corpo, não devem estar subalimentadas e devem aceitar as obrigações contratuais inerentes à exclusividade do concurso antes e depois da eleição. Devem ser solteiras, não ter filhos, não estar grávidas, gostar de crianças e animais, nunca ter participado em sessões fotográficas, filmes ou vídeos em que aparecessem nuas. Devem autorizar o uso de imagens, som e nome em toda a publicidade e em quaisquer objetivos comerciais relacionados com a organização do evento. Devem manter sempre a compostura, dizer o que lhes é pedido e participar de todas as atividades requeridas pela organização Miss Refugiada, incluindo visitas oficiais, passeios, ensaios ou desfiles. Ou se tem alguma refugiada de estimação em casa, inscreva-se ou inscreva-a no nosso site www.missrefugiada.com. Tire vantagens do infortúnio, tire proveito da fatalidade. Seja amigo do ambiente. Admira e inveja os atores que aparecem no grande e no pequeno ecrã e sonha um dia poder desempenhar, como eles, um papel importante no cinema ou na televisão. We'll be right back. gostaria de ser famoso? Tem entre 30 e 40 anos e ainda vive com a sua mãe? Passa o dia no sofá a deslizar pessoas no Tinder ou no Bitu? Se o seu sonho é aparecer nestes meios de comunicação, não tem experiência de representação, mas sente um potencial natural para receber elogios ou para ser popular e está disposto a fazê-lo a qualquer preço, não hesite em agarrar esta oportunidade. Somos uma produtora independente e estamos a realizar um casting em Lisboa para escolher o protagonista para a nossa mais recente longa-metragem, que irá ser rodada no México. Precisamos de escolher alguém com as suas características. Não perca a sensacional possibilidade de se tornar uma vedeta de cinema. Selecione fotografias suas, de frente e de perfil, que evidenciem espontaneidade. Mostrem simplesmente quem você é, como é a sua aparência diante de uma câmara. Envias para snuffmoviesforentertainment@email.com e aguardo o nosso contacto. Você é um homem casado e gosta de passar longos períodos em casa num irritante estado de inércia, a investir todo o seu tempo livre em nada a fazer de útil? Acha sua esposa pouco inteligente? Sim. Então por que que ela, depois de ir trabalhar, ainda consegue fazer todas as tarefas do lar e você não? Apesar disso, você ridiculariza, insulta, considera sua dedicação doméstica uma vulnerabilidade ou fraqueza? Acha que ela não é capaz de se sentar no sofá e ficar a ver um jogo de futebol com uma cerveja na mão, arrotando e aos gritos? Acha que ela não tem capacidade para assistir durante horas a fio a debates excitados sobre um pênalti mal assinalado, sobre um fora de jogo polêmico ou sobre uma transferência milionária de um clube para outro? Duvida da competência da sua esposa em ser tão desleixada e inativa como você? Quem é que não sabe cozinhar na sua casa? Quem é que não sabe passar ferro, cozer botões, mudar a roupa da cama, limpar o pó, aspirar o chão, ir nas compras, cuidar dos distúrbios dos filhos ou preparar a mesa para as refeições? Quem é que lhe prepara amorosamente a sandes com coratos enquanto está a ver na televisão 22 homens com tatuagens e de calções a dar pontapés e cabeçadas numa bola para tentar metê-la numa baliza? Ela, às vezes, refila consigo, queixa-se. Você não tem vergonha? Onde está a sua dignidade? Depois da sua mãe, agora a sua mulher. Você comporta-se como um filho ou é um marido? Em que é que as fêmeas erraram para se sentir superior a elas? Chegou a altura de descer ao nível da sua consorte. Seja o indivíduo subalterno que ela sempre quis. O marido inepto, perfeito, que fará todas as outras esposas invejarem a sua. Antes que seja tarde demais, seja um exemplo de marido pior. No nosso centro de reabilitação conjugal, nunca mais voltará a sentir-se acima do gênero feminino. Em apenas 157 sessões de terapia, o seu comportamento será completamente corrigido para passar a ser aquele companheiro parvo, irrepreensível, que todas as mulheres sonham ter. O Kenny, exemplar de todas as Barbies. O mais prescindível dos inúteis. O mais otário dos Palermas. Tão tanso que nem conseguirá ter fantasias de superioridade. Isso por apenas 250 euros por consulta semanal ou um plano mensal de 3 mil euros com despesa de representação e comissões incluídas. No final oferecemos à sua escolha uma vassoura espalmada para escovar alegremente superfícies sujas ou uma esfregona profissional de alto rendimento higiênico com balde. O preço? Você está a pensar no preço que vai pagar? O montante é completamente insignificante. O que verdadeiramente custa é a ausência de equidade no relacionamento doméstico com a sua mulher. Não perca tempo, vire já a situação a seu favor. Estamos preocupados com a sua felicidade e com a da sua esposa. Aproveite esta oportunidade única. Computador na tomada elétrica e consulte o nosso site www.maridosperfeitos.com. Não arraste mais o seu problema. Para os primeiros 10 assinantes, oferecemos uma depilação a laser nas virilhas. Muito ruído e pouca comunicação. As cada vez mais compulsivas relações humanas com dispositivos eletrónicos e com gente sem existência para além das redes sociais estão a tornar-se um aborrecimento. Isolado, o indivíduo vive uma falsa experiência de proximidade com outros. As empresas vigiam os nossos percursos na internet para ganhar dinheiro. Sente-se satisfeito? Gostaria de espiar a vida real de outras pessoas sem elas saberem? Já olhou para alguém e desejou conhecer com detalhe o que se passa na vida privada dessa pessoa? O nosso serviço de streaming permite espiar homens, mulheres e crianças com diversos modos de comportamento. Somos uma empresa que aluga casas a preços acessíveis com vigilância dissimulada. Os moradores não sabem que estão a ser observados 24 horas por dia e que as imagens captadas do seu cotidiano estão a ser transmitidas para subscritores. Oferecemos acesso a mais de 50 opções de vida concreta, como recém-casados, famílias numerosas ou pequenas, com elementos agressivos que proporcionam frequentes discussões e casos de violência doméstica, casais homossexuais, famílias de imigrantes, traficantes de droga, idosos, pessoas com deficiência ou até indivíduos subscritores do nosso serviço. Por apenas 39,99€ por mês, terá acesso a todas as casas disponíveis na nossa plataforma e com direito a espreitar em todas as divisões. Como arrendamos algumas casas por mês, poderá ter uma renovada rede de possibilidades à sua escolha. Incluímos ainda recentemente uma alternativa de interação com quem assiste, onde poderá, à distância, interferir diretamente no destino das pessoas que acompanha virtualmente, espalhando sobre elas informações falsas entre os vizinhos, enviar encomendas, fazer denúncias anónimas, encomendar acidentes, etc. Temos uma equipa preparada para qualquer imprevisto que possa ocorrer nas habitações a que está a assistir para que nunca fique sem o seu entretenimento. As nossas casas estão situadas em todas as regiões do território nacional e temos vindo a aumentar o número de alugueres a cada dia. Ligue já para o 0 08 83 2 3 3 2 e adira sem mais demoras ao nosso serviço. Não monitoramos ameaças nem pedimos ou investigamos atividades criminosas. As nossas câmaras apenas são usadas para recreação. Para cada ação existe sempre uma reação oposta e de igual intensidade. irritante sentimento de ódio por uma pessoa? A sua aversão desmesurada origina um desejo de vingança? Na nossa empresa temos especialmente para si uma vasta gama de castigos. Se um amigo lhe deve dinheiro e nunca mais paga. Se o seu namorado ou namorada não lhe é fiel e procura envolver-se com pessoas intelectualmente mais interessantes, mas não ou a quer magoar. Se o seu vizinho nunca limpa na escada ou no elevador do prédio as fezes do cão ou da progenitura e você está sempre a pisá-las. Se não foi votar, mas o seu partido perdeu e não gosta daquele que ganhou, então, quem ri por último, ri melhor. Gee, I wish I was people. Já os nossos maravilhosos artigos de retaliação no pacote Vai-te! Usamos como última palavra um comum verbo transitivo e pronominal começado pela letra F, que consiste em agulhas próprias para se furar preservativos e oferecê-los ao seu amigo em débito financeiro. Para este se romper ou não servir de barreira, ele apanhar doenças venéreas ou a sua mulher engravidar e a conta do médico ou da educação, alimentação e vestuário do novo filho ou filha ser muito maior que a quantia que lhe emprestou. Temos igualmente vários tipos de ferramentas de corte ou de golpe, como machados ou martelos, podendo assim, se considerar adequado, partir vidros, amolgar o carro, fraturar membros, decepar, provocar um traumatismo craniano ou insuficiência renal aguda naquele que o ou a anda a atrair com o mais encantador parceiro ou mais cativante parceira amorosa. Facilitamos embalagens com todo o equipamento necessário para a recolha e armazenamento de fezes e enviar, sem se sujar, a sua triunfante esforra como encomenda de correio. Fornecemos ainda armas químicas como gás lacrimogéneo para festejos de dias de eleições. Mas, se nada disto lhe interessa, se considera este anúncio completamente idiota, então não desperdice esta sensacional novidade que lhe vamos apresentar de seguida. Gostava de visitar algum país, mas tem medo de andar de avião. Oferecemos um serviço aéreo privado e confortável, que para além de ser uma opção mais económica, é muito, muito mais rápida. Viagem de míssil. Sim, é possível haver turismo usando o míssil como transporte. Nestes projéteis guiados, dotados de autopropulsão, um comando teleguiado e até duas pessoas como carga útil poderá deslocar-se num fim de semana romântico sem ter de passar pelas formalidades e problemas habituais dos aeroportos e das companhias aéreas. Num míssil balístico de alcance intermédio ou intercontinental com um alcance de milhares de quilómetros, você não fica horas em filas, não se atrasa, não é surpreendido com cancelamentos de voos e a sua bagagem não vai noutro avião. Está desgastado por tantas horas perdidas no trabalho sem fazer nada? Precisa de descanso. Está farto da balbúrdia dos filhos, de ouvir o seu marido, os sogros ou a sua mulher? Tem saudades dos momentos idílicos de quando conheceu o seu cônjuge? Precisa de algum momento a sós? Viaje ou brinde alguém com uma viagem de míssil. Visite o nosso site www.leydenewton.com e faça uma escapadinha.